A partir de agora, Programa Legal, a sua companhia na universidade. Apresentação, Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, estamos de volta aqui na Rádio Estação com esse, o meu, o seu, o nosso Programa Legal, a sua companhia na universidade. Com esse, quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, juntinho com você, com muitas informações, esporte, emoção, alegria, entretenimento de qualidade para você, aqui no meu, no seu, no nosso Programa Legal. Não se perca pela hora, agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo e minha amiga, não se perca pela hora, são exatamente 7 horas mais 11 minutos. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, Programa Legal oferece especialmente para você esses sucessos de hoje. Vai aí para Jefferson Alves, para Thaís, para Felipe Basílio, para Karina Kinushi, vai para Kelly Souza, Vitória França, Paula Bueno, Wallace Chaves, corrijo, e também aí para Cícero Marra, para Cláudio Melo, vai para todos vocês de graduação em jornalismo, publicidade e propaganda aqui da Estácio de Sal, curso de comunicação social da Estácio Nova Friburgo. Também mandar aí para todos os funcionários e docentes da Estácio Nova Friburgo e também para todos os ouvintes que irão ouvir especialmente esse programa na íntegra pelas redes sociais. Estamos juntos! trapiches, farra, os filhos da mesma agonia. Oh! E a cidade que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra a figura do mal. Isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, você ouvindo aí a fundo Alagados, e antes você ouviu Cinema Mudo, com certeza sucessos aí do Paralamas do Sucesso, aqui no programa legal de hoje, com exclusividade só os sucessos desse grupo, que é um grande sucesso no Brasil e no mundo, e vamos seguindo com esse programa legal. Perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você nesse exato momento, 7 horas mais 20 minutos. Não se perca.

O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, MPFRJ, investiga a responsabilidade do empresário Eike Batista e outros 7 executivos da petroleira OGX na divulgação inadequada de informações ao mercado entre 2009 e 2012, além de fato relevante omisso no dia 13 de março de 2013. A cópia do processo administrativo encaminhada pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, foi protocolada na semana passada e recebida pelo órgão nesta segunda-feira, dia 25. Os executivos podem ter a suspensão do exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta por até 20 anos e serem multados em até R$500 mil. Ebola. Japão está pronto a fornecer medicamento experimental. O Japão está pronto a oferecer um medicamento experimental desenvolvido no país para conter o surto de ebola que ameaça o planeta, anunciou hoje, dia 25, o porta-voz governamental do país, alegando que o país já está preparado para fornecer o mesmo medicamento para o seu povo e para demais países. Morre aos 86 anos o empresário Antônio Hermínio de Moraes. O empresário Antônio Hermínio de Moraes, presidente de honra do Grupo Votorantim, morreu na noite de ontem, dia 24, na capital paulista, aos 86 anos, por insuficiência cardíaca. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, o corpo será velado hoje, 25, a partir das 9 horas da manhã, no caso, já foi velado no Salão Nobre do Hospital Beneficência Portuguesa. O enterro será, ou seja, ocorreu às 16 horas, às 4 horas da tarde, no cemitério do Morumbi. FMI defende aumento de salários na Alemanha para a retomada europeia. Desempenho dos países no segundo trimestre gerou temor de retorno à recessão. A diretora do FMI, Christine Lagarde, defendeu em entrevista divulgada nesta segunda-feira, dia 25, que a Alemanha eleve seus salários em uma tentativa de impulsionar a economia europeia. Segundo a dirigente, o país teria os meios para ajudar na retomada e é importante que ele participe de uma forma intensa deste movimento. Vice de Marina diz que partido reúne informações sobre avião que caiu em Santos. O candidato a vice-presidente da República pela chapa de Marina Silva, Beto Albuquerque, do PSB, disse hoje, dia 25, que a direção do partido será responsável pelas investigações a respeito da denúncia de que o jato usado por Eduardo Campos no acidente ocorrido no último dia 13 em Santos, São Paulo, que matou o ex-governador pernambucano e mais 6 pessoas, foi comprado com o uso de recursos não contabilizados. Simon anuncia candidatura à reeleição e vai trabalhar pela reforma política. Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira em Porto Alegre, o senador Pedro Simon, do PMDB Rio Grande do Sul, anunciou a sua candidatura à reeleição pelo PMDB do Rio Grande do Sul. Concorre em substituição a Beto Albuquerque, que deixou a chapa para compor como vice de Marina Silva, candidata a presidente pelo PSB. Simone declarou que vai continuar sua linha de defesa de princípios éticos na política e deverá trabalhar pela reforma política para reformular o nosso já esgotado sistema representativo. Pesquisa Ibope sai nos próximos dias, mostrando o crescimento de Marina. Pesquisa Ibope de intenção de votos nas eleições de outubro sai nos próximos dias. E o que se espera é que a candidata pelo PSB, Marina Silva, tenha disparado no Rio de Janeiro, tomando uma frente incalculável em termos percentuais, podendo estar colocando em risco até mesmo a candidatura que vinha ocupando os primeiros lugares. Para o governo do Rio, tudo indica que será mantida a liderança de quem já vem ocupando nas últimas pesquisas. O que pode surpreender é o candidato oficial do governo do estado, atingindo percentuais que o levem à melhor posição. Explosão fere gravemente dois funcionários da Companhia Energética de Brasília. Dois funcionários da Companhia Energética de Brasília, a SEB, foram gravemente feridos após um curto-circuito, seguido de explosão e incêndio na subestação instalada no subsolo do Conjunto Nacional, um dos principais shoppings da cidade, localizada no centro da capital. O acidente ocorreu por pouco antes das 10 horas da manhã de hoje, dia 25. Luciana Genro sofre acidente de carro, mas não se machuca. A presidente Luciana Genro, candidata pelo PSOL, sofreu um acidente de... A presidenciável Luciana Genro, candidata pela presidência da República pelo PSOL, sofreu um acidente de trânsito na manhã de hoje, segunda-feira, dia 25, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas não se machucou. Pouco tempo depois do ocorrido, ela publicou que estava bem em seu perfil do Twitter. Antes que a informação saia e gere preocupações, tive um pequeno acidente de carro, mas não me machuquei, disse na mensagem. Luciana Genro ainda fez um desabafo sobre seu pavor de trânsito. Notícias do Rio. 5 policiais de UPP são baleados e um morre. 5 policiais militares lotados em unidades de polícia pacificadora UPPs foram baleados em regiões diferentes da cidade do Rio de Janeiro nesse domingo, dia 24, sendo que um deles morreu. 2 ficaram feridos durante o tiroteio no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio, e 2 na Vila Cruzeiro, na Penha, subúrbio da cidade. 2 militares estavam de folga em um bar em Irajá, subúrbio do Rio, quando foram atingidos por disparos de fuzis feitos por 3 homens que desceram de um carro e saíram atirando. Um deles morreu na hora, o outro está no hospital. 4 acusados por morte de empresário é preso no Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro prendeu no último sábado o 4º acusado de participar do assassinato da empresária Maria Cristina Bittencourt Mascarenhas, conhecida como Tintim. O crime ocorreu no último dia 17 do mês passado na Gávea, zona sul da cidade. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. Nesse exato momento, 7:35, não se perca pela hora. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. Flamengo bate Criciúma e vence quarta seguida. Vanderlei Luxemburgo parece menos ter acertado. Vanderlei Luxemburgo parece mesmo ter acertado o Flamengo. Neste domingo, em confronto complicado e direto pela parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, o time carioca mostrou muita inteligência e frieza para fazer 2 gols no segundo tempo e vencer o Criciúma fora de casa por 2-0, afastando-se ainda mais da zona de rebaixamento. Os tentos rubro-negros foram anotados em um curto intervalo de tempo e por 2 jogadores lançados por Luxemburgo no segundo tempo, Lucas Mugnidi, pênalti, e Eduardo da Silva após chute forte de dentro da área. Eles deram a vitória ao Flamengo, que chegou à quarta consecutiva e saltou para a 11ª colocação com 22 pontos. Agora, o time carioca está exatamente a 5 tentos do Criciúma, 17 melhor posicionamento e primeiro a integrar a zona da degola. É isso aí, o Mengão voltando com tudo. Agora, mais uma notícia: Fred faz 2. Flu goleia Sport e faz as pazes com torcida. Após confusão com torcedores na última sexta-feira, o Fluminense voltou a vencer e fez as pazes com seus fãs. Neste domingo, jogando no Maracanã, a equipe jogou bem e não teve dificuldades para golear no Sport por 4-0. E se aproximar do G4 da competição. Com 2 gols e 1 assistência, Fred foi o grande nome da partida. Cícero e Conca completaram o placar. Com a vitória, o Fluminense chega aos 29 pontos e se aproxima do G4. Na quinta posição, 3 pontos atrás do Corinthians, quarto colocado. Já o Sport perde a oportunidade de subir na tabela e se mantém em 8º lugar com 25 pontos conquistados. Brasil volta a dar show e leva a Grand Prix de vôlei. As meninas do vôlei do Brasil deram mais um show na manhã deste domingo em Tóquio. Diante de um ginásio lotado, as brasileiras não se intimidaram com as adversidades e com autoridade derrotaram as donas da casa do Japão por 3-0, 25-15 e 25-18 e 27-25, para levar pela 10ª vez na história o título do Grand Prix de vôlei. Antes, a seleção brasileira já havia levado o campeonato em 1994, 96, 98, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2013. Agora dando a volta por cima em 2014. E a tabela do Campeonato Brasileiro. Na 17ª semana, o Botafogo vence a Chapecoense por 1-0. Atlético Mineiro vence por 1-0 o Internacional e Palmeiras vence o Coritiba por 1-0. No domingo, dia 24 de agosto, Criciúma perde contra o

na empresa Brasil Quirim, em Cachoeiras de Macacu. É, também aprendiz de auxiliar de mecânica automotiva e a diesel em Nova Friburgo, atendente comercial, assistente administrativo, consultor de vendas. Muito bem. Atendente comercial Nova Friburgo, vendedor também para pronta entrega, atendente no shopping Cadima Friburgo e auxiliar de hortifruti. Essas são as vagas de empregos e estágios. Para você disputar a uma dessas vagas, é só entrar no portal indeed.com.br, cadastrar ou atualizar o seu currículo e candidatar-se a uma dessas vagas. Com certeza, empregos ou estágios. E você que é graduando Estácio Nova Friburgo, pelo portal vagasestacio.com.br, você tem o direito total de se candidatar a uma vaga de estágio e procurar com certeza a Amanda no setor E3 aqui na Estácio Nova Friburgo. Isso é válido só para quem é graduando Estácio Nova Friburgo. Fica a dica do programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Especialmente essa dica para você. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos de mais sucessos aqui no programa Legal. É com certeza a sua participação pelo e-mail, programalegal.radioestacao@gmail.com, Twitter, @programalegalbr e fanpage no Facebook, Programa Legal Oficial, ou seja, facebook.com/programalegaloficial. É a sua participação pelo Facebook e com certeza gostaria de mandar esses sucessos de agora para deixa eu me lembrar direitinho aqui, para Gleice Paz, para Brenda, para deixa eu me lembrar rapidamente, para eu acho que só para esses, mas e também para o meu amigo aqui, Rafael Seabra, e para todos da Estácio Nova Friburgo. Vai esse sucesso especialmente para vocês. Olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. E aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. E aonde quer que eu vá, vem pro meu mundo. não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. Você está de carona com a Rádio Estação. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Programa legal, tô com esses sucessos aí para você. Você ouviu a fundo, cuide bem do seu amor. E na sequência anteriormente você ouviu Aonde Quer Que Eu Vá com Paralamas do Sucesso. Hoje é com certeza os escolhidos para ter os sucessos tocados aqui nesse programa legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Saiba tudo sobre o seu curso e sobre a faculdade Estácio e tenha ótimas opções de participar de estágios e empregos na sua área de graduação. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você que vai ouvir esse programa na íntegra pelas redes sociais e deseja fazer uma graduação aqui na Estácio Nova Friburgo, venha fazer uma graduação na Estácio Nova Friburgo, seja publicidade, propaganda, jornalismo, enfermagem, educação física, administração, direito, entre outros cursos presenciais. E também a Estácio Nova Friburgo oferece para você cursos à distância e semipresenciais. Maiores informações pelo estácio.br e também pelo telefone DDD 22 2525 1500. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos rir um pouquinho? Então, a primeira piada do dia. Qual a diferença entre um político e um cachorro atropelados? Antes do cachorro. Do cachorro a marcas de freadas. Segunda do dia. Um baiano deitado na rede pergunta pro amigo: meu rei, tem aí remédio pra picada de cobra? E ele responde: tem não, meu lindo. Por quê? Você foi picado? E ele responde: não, mas tem uma cobra vindo na minha direção. Terceira do dia. Por que a loira fala ao telefone deitada? Resposta: para não cair a ligação. Quarta do dia. Doutor, como eu faço para emagrecer? E ele responde: basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E ela pergunta: quantas vezes, doutor? E ele responde: todas as vezes que lhe oferecerem comida. Quinta e última do dia. A mulher comenta com o marido: querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da mamãe. E o marido responde: maldito relógio, sempre atrasado. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você e a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. O Você Sabia de hoje foi a principal pergunta: quando foi inventado o primeiro carro? E a resposta é: por volta de 1969. Segunda explicação, por volta de 1769, com a criação do motor a vapor de automóveis capazes de transportar humanos. Em 1807, os primeiros carros movidos por um motor de combustão interna a gás combustível apareceram, o que levou à introdução em 1885 do moderno motor a gasolina ou com combustão a gasolina, unipresente interno. O ano de 1886 é considerado o ano de nascimento do automóvel moderno. Esse é o Você Sabia de hoje, aqui no Programa Legal, a sua companhia na universidade. Se você não sabia dessa curiosidade, tá aí esclarecido especialmente para você, meu amigo e minha amiga ouvinte. momento especial onde o Programa Legal transmitirá a você as melhores mensagens de reflexões. Meu amigo e amiga ouvinte. Mensagem do dia. Tempo. A vida é feita de correrias. O tempo quase não existe para muitos. Para poucos, a vida exige muita correria. O tempo quase não existe para muitos. Para alguns, é preciosidade. Para outros, apenas a possibilidade de estar mais tempo e não aproveitar o que a vida lhe oferece. Oportunidades vêm. O tempo oferece capacidade e você só tem a habilidade de se preparar e estar pronto para enfrentar desafios. Para tudo tem o seu tempo e o seu tempo é de ser um vencedor. Tempo de ser derrotado? Jamais. Se você é um vencedor, então deixe para lá essa história que você não pode, que você não é capaz e comece a confiar que você pode o impossível e pode conquistar o seu futuro. Então, se você ainda está indeciso, esquece isso e venha ser um vencedor. Junto com a gente, torne-se um vencedor de verdade. Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos de previsão do tempo. Cordeiro, segunda-feira foi de sol com algumas nuvens, não choveu. A mínima foi de 12, máxima de 30. Terça-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 13, máxima de 31. Quarta-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 16, máxima de 31. Quinta-feira, sol com aumentos de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 18, máxima de 29. Sexta-feira, nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite, pode garoar, mínima de 16, máxima de 21. Nova Friburgo, essa segunda-feira foi de sol com algumas nuvens, não choveu, mínima de 10, máxima de 25. Terça-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 12, máxima de 27. Quarta-feira, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 14, máxima de 27. Quinta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 12, máxima de 24. Sexta-feira, nublado com chuva de manhã, à tarde e à noite pode garoar, mínima de 10, máxima de 16. Cantagalo. Segunda-feira foi de sol com algumas nuvens, não choveu, mínima de 13, máxima de 31. Terça-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 14, máxima de 32. Quarta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 17, máxima de 32. Quinta-feira, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 19, máxima de 30. Sexta-feira, nublado com chuva de manhã, à tarde e à noite pode garoar, mínima de 17, máxima de 22. Cardoso Moreira, segunda, foi de sol com algumas nuvens, não choveu, mínima de 16, máxima de 32. Terça-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 16, máxima de 34. Quarta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 18, máxima de 32. Quinta-feira, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 20, máxima de 28. Sexta-feira, nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite pode garoar, mínima de 17, máxima de 23. E Cachoeiras de Macacu, segunda, sol com algumas nuvens, não choveu, mínima de 16, máxima de 31. Terça-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 17, máxima de 31. Quarta-feira, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Mínima de 18, máxima de 27. Quinta-feira, sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 18, máxima de 25. Sexta-feira, nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite pode garoar, mínima de 16, máxima de 21%. A umidade relativa do ar entre 60% e 90%. Essa foi a previsão do tempo aqui no Programa Legal para você. Oi, vem você pra cá, você sabe muito bem. É, a Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui que não me deixa mentir. Escuta a Rádio Estação, que você não vai se arrepender, não é verdade? É isso aí, com certeza, Silvio Santos. Estamos juntos aqui na Rádio Estação com o Programa Legal. E só lembrando, eu não sou o Rock não, viu, gente? Mas vão me seguindo aí nesse Programa Legal aqui na Rádio Estação com esse. Quem vos fala, Flávio Viano Grande, amigo de todos. Eu acho que já chegou no final, não é mesmo? Então, vou me despedindo de todos, com certeza, até breve. Foi uma honra estar com todos vocês. Até amanhã, com certeza, nessa próxima edição do Programa Legal, sua companhia na Universidade. Com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Um forte abraço. Esse programa foi dedicado a todos vocês, meus amigos e amigas ouvintes. Um forte abraço. Estamos juntos. Termina agora mais um Programa Legal, a sua companhia na Universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.